Mike Alfa Charlie no reboque, autorizado até o pátio 1, posição 04, reporte término. Então, Mike Alfa Charlie no reboque na escuta do solo, Salvador. Alfa Charlie na escuta, prossiga. Autorizado, passe em frente até o gate 04, reporte no término. Ciente, reportará o término, Mike Alfa Charlie. Reporte ponto de áudio descida. O Kennedy 0115 ao centro Recife repassou o senhor o horário ainda de abertura da pista. Estamos ainda com a fechada. Sim, e também se mantém a chegada, aguardando a liberação de pista. Também estamos com esse estimado de abertura, porém aguardando a liberação de pista da Torre de Salvador, ok? Sim, autorizada a descida até o nível 050. Confere, confirma a intenção em aguardar a reabertura da pista para decolar do ano zero. Decolagem para 07. Sente pronto, cópia? Pronto, 3601. Então, 3601, Salvador, Congonha, São Paulo, autorizado nível de voo 320, decolar do ano zero, primeira curva direita. Prefiro ser da El, Leda após Leda. Posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa, onde intercepta a rota Pesolo no zero, até a posição Bridge. Em Bridge, intercepta a rota Pesolo no meio e segue via rota do plano de voo. 5077, eu transpondo o controle em 120, décima 8. Então, 3601. Autorizado, São Paulo, com o nível 320, decolando no zero com curva à direita, nível da El, Leda, Motiva. Correto, cotejamento 012 o portão, reposto quando pronto, pressionamento pushback. Solo Salvador, aqui é o San Mike Apachani, informando o tempo do relógio. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia, Alfa, corrigindo, Mike Alfa Charlie, até a próxima. Prop 5329, desça para 2000 pés, QNH 10 no 5. Para 2000, QNH 10 no 5, Prop 5329. Correto, a torre nos informou agora que a pista está liberada, atualizada a final do LUS X-Ray e reporte final estabilizado. Reportará a final da 10 X-Ray, a ILS X-Ray, 5329. Estacionamento? É possível que a gente seja desligado? Já rolar por conta da abertura. Afirmo. Inicia a reponte com o plano protáxi, são 3-6-0, né? Está autorizado por um teste. Reportar antes de 3-6-0. estabilizado no lock, o tripe 5329. 5329, complete a aproximação, torre 11895. 11895, tripe. Oi, bom dia, tripe 5329, estabilizado no lock, rebaixado e travado. Ainda na frequência do controle, torre 11895. 11895, obrigado. Esse 5329. Tripe 5329, é ponte quando visual baixado e travado, altímetro no 0195. 5329, reportará quando visual. Morning ground, finesse 6251. Finesse 6251, we're meant to cap Guarulhos at level 360. Finesse 6251, ready to copy, wait standing by for copy, and we have information. Okay, for your information, now is the Kilo information course. I'm going to listen to Kilo. That way, 6251. Pessoal, trip 5329 a 900 pés. Trip 5329, autorizado pouso, pista no 0, o vento 200 graus, 07 nós, altímetro no 0 no 5. 5329, livre pouso. Salvador 3601 para o táxi com ONU 77 a bordo, 4 horas, 1 minuto, alternativa Galeão. Mando ONU 77 Galeão 4 e 1. Afirmo, 3601. Tudo bem, até o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Índia. O ponto de espera pronto, torre 10895, da 3601. Utilizado até o ponto de espera da 0, via Índia. Chama 2. 3601. Bom dia, 3601, no próximo ponto de espera, vamos usar o pronto. A 3601 aí, mantém a cabeceira no zero. Ele mantém a cabeceira no zero, é 3601. Trip 5329 no solo de Salvador, aos 21, liberou já a pista, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3 nessa frequência. Alfa Kilo, Pátio 3 nessa frequência, 5329. 3601, autorizada a colagem, pista 10, o vento 200 graus, 08 nós, altímetro 1015, pistão 3601. Autorizada a decolagem, pista 10, pistão 0015, pistão 3601. Five one, red copy. Affirmative, red copy, Oceania 6251. Oceania 6251, clear to Guarulhos, flight level 360. Take off from runway 10, right turn, dial departure, Motiva transition. Zulu 10 initially, after until pretty position, after Zulu 16, after is filed. Stock 5102. And frequency of departure will be 120.8. 360 to Guarulhos, Oceania 6251. Takeoff from runway 10, right turn after takeoff, dial, transition, Motiva. Upper Zulu 10 will be our first airway, ready, then upper Zulu 16, squawk 5102, 120.8 is departure from Oceania 6251. Please confirm the departure and transition, please. Dial, Motiva. Okay, after the dial, Leda, after Leda, Motiva transition. Dial, Leda, Motiva, 6251. Feedback is correct, it's 10-05, we report you in a red to push back and start up, 6251. Welcome, 6251. 3601, decolado os 24, controle Salvador 120.8, bom voo. Salvador 203601. Salvador, bom dia, 103601, decolado no 0, perfil Dael, cruzando 1500. Então, 3601, bom dia, contato radar na decolagem, na saída Dael, sua para o nível 320. Já autorizado completar a direita, a proa de Leda. Sim, só para o 320, autorizado curvar a direita na proa de Leda, 103601. Salvador, 3601, à esquerda, pro 170 por aproximadamente 40 milhas devido à formação. Sim, desvio de critério, então 3601. Sim, critério para 3601. Então, 3601, restrito pelo centro Recife, nível 300. 3600, 3601. Correto, após desvios, autorizado a proa de bridge, reporte reaproando. Pessoal, reporte voando a proa de bridge. Após desvios, autorizado a proa de bridge, reportará a proa do bridge, 3601. 051, position gate 05 for flush pad and final clearance. Coordination for ground staff, report on the red deck, Chinet 6251. Full report, Chinet 6251, clear to flush pad and final. Santa 517, bom dia, sem identificação, destacado nível 050, na proa de pelo, QNH 10 no 5, tem condições de manter velocidade até mais próximo? Correto, manter velocidade será o número 1, reporte na redução, então 3517. Informe, bom dia, sendo identificação, dessa para nível 060, chegada a Mari, que é legal no 0, no 5, número 2, reduzindo 250 mais. Zero, meia, zero, inicialmente. Chama Recife, em 1251, alterna 13325. Recife 251, alterna 13325, na 3601, bom dia. Bom dia, correto, confirmando a restrição do nível 300. A gente vai manter a restrição do 300, na 3601. Três, cinco, um, sete, desça para 4000 pés, confirmando o pulo de pelo. 4000 pés? Sim, desfalco que legal no 0 no 5. 051 for taxi. We have aboard, 5 hours and 30 minutes in June, and our alternate will be Galeão. Já instrumento, teto de 1000 pés e visibilidade de 3000, chuva nas vizinhanças. O TAN 357 confirmando receber a mensagem. Recebemos, 3000 visibilidade, 3000 pés. Afirmativo, autorizado descida agora até 2 mil pés, permanece aqui negão no 0 no 5. Obrigado, autorizado 2 mil. Obrigado. Por isso que é que ele faça, até 18 de esquerda, só para te gente, reduzindo agora a 220, nós autorizados de vez. Yankee Uniforme, gestão para 4 mil pés, Kinegal no 0 no 5. 4 mil pés, no 0 no 5. São 35 no 7, tem condições de voar Duna? Afirmo. Sim, estabilizada a prova de Duna, a final do LS, a sua reporte final estabilizada. Ah, prova de estabilizada, 7 a 7. Para tomar a proa de Dunas? Negativo, esquente uniforme, número 2 na aproximação, para o sequenciamento, complete curva direita, proa 010, limite será o radial 280. Direita, 010, limitado para 280. Correto, nossa proa autorizada para descida agora até 3 mil pés. Nossa proa descida até 3 mil pés. Point 1010, radio 6251. Chanet 6251, clear line up and take off. 1010, wind 200 degrees with 06 knots. Clear to line up and take off. 1010, Chanet 6251. Patrão Whisky Yankee Uniforme, complete curva direita na proa 070, nessa proa intercepta radial 280, aguardando o localizador Whisky Yankee Uniforme. Nessa proa 070, complete curva direita na proa 070. Yankee Uniforme, iniciando a redução agora para 2009. Reduzindo, Whisky Yankee Uniforme. Controle, autorizado o 3507 voa ao Índia Serra na presente. Qual são os dados 3507? Índia Serra na proa 3507 da frente. Vai reportar estabilidade. Gente. China 6251 airborne at 40, contact now 120 decimal 8. Have a nice trip. 120, China 6251, thank you. Gente, disso para 2010, autorizada final de LS X-Way, reporte final estabilizado. Ocean S 6251 radio contact on departure, climb flight level 360, dial departure. Dial departure 360, Ocean S 6251. Could we fly dial position of Ocean S 6251? Ocean S 6251, please fly directly level intersection. Directly intersection of Ocean S 6251. Visual no 10, 135 ou 17? 135 no 7, complete aproximação, torre 118.95. 118.95, bom dia, obrigado. Bom dia. Torre Salvador. Bom dia, 135 no 7, estabilizado na X-Ray, final, passagem travada, visual. Visual já com pista, 135 no 7? Vivo, aproximadamente 1300 pés no estômago. 135 no 7, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 190 graus, 08 nós, altímetro 10 no 5. Vivo e pouso no 0, 35 no 7. Avoid weather heading 225 to 230. confirm heading 225, how many miles? Well, heading 230, approximately 40 miles. Roger, this is the ASA charge question, Mercenary 6251. 6251. Táxi via Alfa Juliette até a posição 02, mantendo essa frequência. Alfa Juliette 02, poderia confirmar as condições durante a aproximação? Olha, até a turma de Gilberto foi bastante turbulento e a gente está com a e a aproximação com forte turbulência, é isso? Gente, porém de 1000 pés até o toque, como que se encontra as condições? Tranquilo, tranquilo. O vento está pela direita, aproximadamente 90 graus pela direita. Ok, 10 travessa então pela direita. É a pista seca. Tudo bom dia, Whisky Camp Uniforme. Whisky Camp Uniforme. O altímetro no 0 no 5, reposto segundo visual, baixado e travado. Informação aí do Airbus Attack que pousou agora há pouco, informa vento de través, bastante turbulento aí na aproximação, 90 graus pela direita aí e 10 nós de través. Só informando, reposto segundo visual, teto estimado aí de 1.300 pés. Negativo chuva sobre o campo, a pista no 0 seca. Afirmativo, senhor. Se conseguirmos visual antes, a gente vai prosseguir para 1.07, se possível. Gente, caso reporte visual, condições visuais, informa. Estamos em condições visuais, senhor. Avistamos a 1.500 pés. Gente, o esquema aqui no informe, negativo devido à operação instrumento, a intenção é pouso não no zero mesmo, ok? Foi filmado, tá operando instrumento, senhor? Afirmo, 1000 pés de teto estimado aí com 3 mil de visibilidade. Afirmativo, informando que o teto que nós conseguimos foi 1600 pés, ok, senhor? Gente. The second dial, 133.25, roger. Affirmative, 133.25, second dial. Yankee Uniform, seu Solos 49, confirmando o pátio 5. Gente, libera a próxima direita, táxi via Alfa, é a pontinha do táxi Juliette.